Bem-vindos a mais um The Day After the Sabbath, número 30. Suspiria de 1977. Yeah. ano anterior, em 76, os The Osmonds fazem Gotta Get Love. E uns aninhos antes, em 1970, os Blood Rock fazem The Away. We'll be right back. a sheet across my chest. Something warm is flowing down my fingers. Pain is flowing all through my back. I tried to move my arm and there's no feeling. And when I look, I see there's nothing there. The face beside me stopped it totally bleeding. The girl I knew has such a distant stare. We'll be right back. de Away, a música épica dos Blood Rock, quando ainda era permitido fazer músicas com 8 minutos. Passamos uns anos mais à frente, em 99, com os Halloween, uma versão dos Deep Purple, Red, Bad, Blue. Mais uma raridade da altura de 1974, Antonio's Rex, Aquila Non, Capit Muscas e Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Thank you. lui punirà la tua vigliaccheria, dolcemente e lentamente. Affidiamo questo compito alla più giovane delle nostre streghe, mentre il fabbro del castello ha già preparato la maschera di ferro, con griglie sottili ed una porta. Raridade do Music Underground 70 de Itália. Ficar agora com os Flex de Manini or Heart, também de 76. passamos para o ano de 69 com Jacqueline Triunfatus Sad. Triunfatus Sad. Música de 1969, experimentalismo do Jacqueline Triunfatus Sad. Os homens gostariam de dar um concerto no Vaticano. Então agora ficamos com Spooky Tooth with Pierre Henry, de 1968, ainda um ano anterior, com a música Jubilation, Jubilation, Jubilação, como quiserem. Even God, Almighty Father! Os Spooky Tooth, 68, muito à frente do seu tempo. Fica de seguida os Lucifer Friend, com a música homónima Lucifer's Friend, foi a primeira banda dos Deep Purple. Lucifer's Friends, onde se formaram os Deep Purple, alguns integrantes, antes de fazerem essa famosa banda. Continuamos com o Underground de músicas de 60 e 70, emissão dedicada a Sexta-feira 13 e Halloween. Portanto, vamos ficar agora com os Nightmare, com a música Ghost de 1979. Passamos agora para o ano de 70 com os The Ghost, When You're Dead. Oh, programa de Day After the Sabbath vai ficar por aqui. A próxima música são os aninhos mais à frente, em 88, são os Candlemass, por acaso vêm tocar a Portugal neste ano. A música Black Sabbath Medley, de 88. Deixem-se estar por aí, vai passar ainda mais música e às 7 horas temos a Hora do Flagra. Ok, I guess you know these songs. Let's fucking go! Let's go! Uma versão dos Black Sabbath. We'll be right back. Uma música de concerto ao vivo dos Candlemass, onde eles passam por várias músicas dos Black Sabbath. You're a problem child. A king with no crown. My world is just endless hall.